Pasta 40. Faixa 1. Encontro 38. Arqueias. Depois da incerteza quanto ao que aconteceu no encontro 37 e até quanto ao número de encontros escondidos atrás da folha de parreira, que é esse título, é um alívio voltar ao encontro acerca do qual a maioria hoje concorda. Todos os peregrinos eucariotas, ou pelo menos seus genes nucleares, serão agora reunidos às arqueias, antes chamadas arqueobactérias. Se este é o encontro 38, 39, 40 ou 41, é uma questão em aberto à espera de ser estudada nos próximos anos. Mas concorda-se que os procariotas, ou como alguns ainda o chamam, as bactérias, são de dois tipos bem diferentes, as eubactérias e as arqueias. E a visão predominante é que as arqueias são primas mais próximas de nós do que das eubactérias, sendo essa a razão da ordem que dei aos dois encontros. Mas cabe lembrar que, devido aos singulares circunstâncias do encontro histórico, pedacinhos das nossas células são mais próximos das eubactérias, mesmo que nossos núcleos sejam mais próximos das arqueias. Tom Cavalier-Smith, meu colega de Oxford, cuja visão da evolução inicial da vida tem respaldo em seu grande conhecimento da diversidade microbiana, cunhou o nome Neumura para abranger as arqueias e eucariotas e excluir as eubactérias. Ele também usa bactéria para abranger as eubactérias e as arqueias, mas não os eucariotas. Portanto, para ele, bactéria é o nome de um grado, enquanto Neumura é um clado. O clado ao qual as eubactérias pertencem é simplesmente a vida, pois inclui as arqueias e os eucariotas. Cavalier-Smith acredita que os neumuras surgiram apenas 850 milhões de anos, uma data mais recente do que ousei contemplar. A seu ver, as singulares características bioquímicas que nas bactérias são exclusivas às arqueias evoluíram com uma adaptação à termofilia. Esta palavra provém do grego e significa amigo do calor, o que na prática significa geralmente viver em fontes termais. Cavalier-Smith supõe que essas bactérias amigas do calor, termófilas, se dividiram então em duas. Algumas tornaram-se hipertermófilas e originaram as modernas arqueias. Outras deixaram as fontes termais e, em condições mais frias, passaram a ser os eucariotas, absorvendo outros procariotas e usando-os da maneira descrita em O Conto do Michotricha. Se ele estiver certo, sabemos as condições em que o encontro 38 ocorreu, numa fonte termal ou talvez em um afloramento vulcânico no fundo do mar. Mas, obviamente, Cavalier-Smith pode estar errado e é preciso dizer que sua visão está longe do consenso. Foi o grande microbiologista norte-americano Carl Woese, da Universidade de Illinois, quem descobriu e definiu arqueias, então chamadas de arqueobactérias, em fins da década de 1970. A grande separação de outras bactérias foi controvertida a princípio, pois diferia muito das ideias precedentes. Mas hoje ela é amplamente aceita e Woese foi, com toda a justiça, reconhecido com prêmios e medalhas, entre eles o prestigioso prêmio Crawford e a medalha Lee Van Hook. As arqueias incluem espécies que prosperam em diferentes tipos de condições externas, sejam elas temperaturas altíssimas, sejam águas muito ácidas, alcalinas ou salgadas. As arqueias, enquanto grupo, parecem ultrapassar o limite do que a vida é capaz de tolerar. Ninguém sabe se o Concestral 38 foi um desses extremófilos, mas tal possibilidade é fascinante.